Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote en esta hora de músicas, hoy en una edición un tanto especial de Paradiso Folk, ya que vamos a escuchar parte de un concierto de la cantante portuguesa de Fado, Marisa, una actuación que tuvo lugar el pasado 29 de julio de 2007 en Malmesbury, en el Reino Unido. Un concierto que espero lo disfrutéis. Y sin más, nos quedamos con la música en directo de Marisa. Como sei, vivo poema cantado de fado que eu inventei a falar. Não posso dar-me, mas ponho a me cantar e a alma. Sabem escutar-me, chorei, chorei, poetas do meu país, terão custa mesmo a raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a como eu estou esta vez tão dolorida, é culpa de todos vós, poetas da minha vida, a loucura. Ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, terão custa mesmo a raiz da vida que nos juntou. Nem fadistas como eu sou. Fado, nem fadista. Thank you. Good afternoon. Always good evening. Good afternoon, with sun and everything. Thank you very much for being here. It's a wonderful pleasure to sing for you. Thank you very much for inviting us to be with you in this beautiful and sunny afternoon. And I wish you all a very, very pleasant afternoon. Thank you very much once again. Usa chinela, tem movimentos de gata na canasta, é caramela. No coração, a fragata na canasta, é caramela. No coração, a fragata, em vez de corvos no cheiro, gaivotas vêm em poesia. Baila no baile com mar. Quando o vento leva o baile, baila no baile com mar. É de conchas, o vestido tem algas, na cabeleira, nas cerveias, o latido do motor de uma treineira, e nas chaveias, o latido do motor de uma treineira. Vendo sonhos em merecida estância, pergoa seu nome próprio, Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio, Maria, seu apelido Lisboa. Most important Portuguese poet from the 20th century, Fernando Pessoa. Há uma música do povo. Sei dizer se é um fado, que eu vindo ao ritmo novo, um ser que tenho guardado, ouvindo a sua seria se desejar fosse ser. É uma simples melodia, mas que se aprende a viver, mas é tão consolador. Vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu ganho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho herido. Canto mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro do sonho. Uma cruz e o teu barco negro dançava na luz e teu braço acenando entre as velas soltas, dizem as velhas a prece. Eu sarei, meu amor, que nem chegares a partir. Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegares a partir. Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, água que canta no fogo amorteço, no calor do leito dos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leito dos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre. Sei, meu amor, que nem chegas a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegas a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre. Last times a lot of journalists have been asking me if I'm reinventing Fado. I'm still respecting the bases and the lines and the traditions of Fado, but more and more I feel like I've been doing a Fado with my own sonority, a Fado with my personality inside. The next song talks about that, talks about what I was, what I am, and what I would like to be in the future. Meu fado meu. Trago um fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago preto no meu canto, amoraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, de mim só me falto eu. Senhora da minha vida, do sonho digo que amo, então por mim já nascida, trago um fado no meu canto. Vem por dentro do meu espanto, é pela cura. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Marco Souza. Acoustic guitar, Antonio Netto. Portuguese guitar, Luiz Guerreiro. Por casas, por prados, por quintais, por fontes, caminhei saneados. Do vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por penhascos pretos atrás e de fronte, caminhei. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos, sem ter horizontes, caminhais libertos. Sem ponto, caminhei sozinhos. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por qualquer sem fim, sem ninguém que o conte, caminhei em mim. Caminhais liberto. Os pretos. Deus, por rios sem fonte. Caminhais em mim. Muito obrigada. Se ser feliz dessa lua é perder o céu de vista. Se ser feliz dessa lua é perder o céu de vista. Se tanto que se insinua, então eu não sou feliz. Se tanto que se insinua, então eu não sou. Batista, se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se por mérito o fado existe, então eu não sou fadista. Se por mérito o fado existe, então eu não sou fadista. Se ser fadista é no fundo uma palavra que não cista. Se ser fadista é no fundo uma palavra que não cista. Roçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Roçando as bocas do mundo, então sou fadista. Mas se a partir a conquista de tanto verso ignorado, mas se a partir a conquista de tanto verso ignorado, então eu não sou fadista. Eu sou mesmo preocupado. Então eu não sou fadista. Eu sou mesmo I love the folk Portuguese rhythms, and normally I like to combine them with my fados. The next rhythm comes from the south of Portugal, from Alentejo. And the name of the rhythm is saias, who in English means skirts. And then we're going to travel to the north of Portugal and listen to a very, very famous, for us, famous rhythm, malhão. But first, let's go to the south of Portugal. Let's go to travel and to the south of Portugal, to Alentejo, with saias and Fora de Castro. Eu fui à Feira de Castro para comprar um par de meias. Vim de lá tomar e dois brincos nas orelhas. As minhas ricas tamancas pediam trajes a rigor, vestido curto e decado, por vias deste calor. Quem vai à Feira de Castro e se apronta tão bonito, não pode acabar a feira sem entrar no baile rico. Sem entrar no bailarico, a moto que se vai passar mais beijinho, mais bejeca. E lá se foi o capaz, deixando o velho careca. Todo texto quero deixo, mas como recordação apenas trouxe o capaz, iludiu meu coração. Quem vai a meus amigos, mais um copinho. sol da bailar ao vento por raio de sol no firmamento dentro da onda do carinho. Ainda guardo calores na e sinto um atento ouvidamento do valor, seja de quem for, na boa conta penso em medir. Fiz a face do mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água e a ofensa paga o cá. Sou assim, vossa mercê tem razão em ingratidão, falar mal do vinho. E é por ver o que digo, vamos, meu amigo, mais um copinho. Thank you very much. It was a wonderful pleasure to be here singing for you. Thank you very much once again for inviting us to be here. And I would like to introduce you once again these musicians. Portuguese guitar, Luís Guerreiro. Acoustic guitar, António Neto. Bass, Vasco Souza. Percussion, João Pedro Ruela. Thank you very much. And for finish, yes, I would like you to sing for you my favorite fado. Will be always my biggest, biggest passion. Primavera. Coração, diga que sim ou que não, se continua a viver. Que eu me aponto no coração, diga que sim. Continua a viver todo amor que nos prendera, se quebrar e desfizera, ai, pavor, ai, em pavor se convertir. Fantástica Marisa en directo. Hoy en Paradiso Folk hemos escuchado parte de un concierto que se celebró en el Reino Unido el pasado 29 de julio. Pues ha sido un placer, como siempre, compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Thank you, muito, muito obrigada. Thank you very much. It's wonderful. I love it. Thank you very much. It's amazing. I don't know if I should do this, but whatever. I think I should sing something in your language. I'm going to try, okay? Let's see. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the garden is high. You that is rich, and your mama, she's so good looking. So hush. little baby, don't. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take, you take the sky. Sing this, they're going to kill me, because all the time I come to, this is my second time here at this festival, and I love it, let me tell you. It's amazing the way you receive music, the way you treat the artists, the way you've been open to different sounds. Thank you very much for that. It's fantastic the way you receive. Thank you. Thank you. And if I didn't sing this, it was not Omax for me. Omad. Omad. Oh, Omad. They told me I should not play with them. This. Actually, I have a pair of boots. Did you know that? I didn't bring it. I didn't bring it to the stage because I want to be beautiful for you, but thank you. So let's go to party and play a little bit with the mud, okay? Let's dance, shall we? And I'm inviting you to sing, because this is a song I normally sing here at OMAD Festival. Let's go. Castelo.